derrotando um inimigo chamado mediocridade. John Mason. Mensagem 12. Hoje um leitor, amanhã um líder. W. Fusselman. Você já reparou quantas pessoas que você conhece estão hoje literalmente no mesmo lugar em que estavam há 5 anos? Elas ainda têm os mesmos sonhos, os mesmos problemas, as mesmas desculpas, as mesmas oportunidades, e ainda pensam da mesma forma. Estão estacionadas na vida. É como se essas pessoas tivessem desligado os seus relógios em algum momento, e ficado presas naquele instante pelo resto de sua vida. Você está destinado a crescer, a aprender, e a progredir. O maior ambiente de nossa casa será sempre o do desenvolvimento pessoal. Um famoso ditado expressa: o que você aprende depois de conhecer tudo é o que conta. Tenho que admitir que sou meio fanático com relação a esse assunto. Detesto ter tempo ocioso. Tempo em que não estou aprendendo nada. Aqueles que me conhecem sabem que preciso ter sempre algo para ler ou para escrever durante qualquer período em que não tenha nada para fazer. Na verdade, procuro aprender com todos. Com um posso aprender o que não devo fazer, ao passo que, de outro, posso extrair bons exemplos. Aprendo com os erros dos outros. Não podemos viver tanto a ponto de cometermos todos os erros pessoalmente. Podemos aprender com um sábio quando ele está errado mais do que com um insensato que esteja certo. Goethe ponderou. Todos querem ser, ninguém quer crescer. Concordo com Van Croce. Você nunca mudará o seu comportamento até que tenha mudado a sua forma de pensar. Um modo importante de continuar crescendo é manter-se sempre fazendo perguntas. Quem tem receio de perguntar tem vergonha de aprender. Somente as mentes famintas podem se desenvolver. Todos deveríamos saber do que estamos fugindo, para onde, e por quê. Deveríamos aprender como se fôssemos viver para sempre, e viver como se fôssemos morrer amanhã. Harvey Uman afirmou. Qualquer um que pare de aprender é um velho, esteja com 20 ou com 80 anos de idade. Qualquer um que continue aprendendo, não apenas permanecerá jovem, como também se tornará cada vez mais valioso independentemente de sua capacidade física. Timóteo é instruído. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Timóteo 2, 15. Continuar aprendendo é divertido. O aprendizado traz aprovação à sua vida. Aprenda com os outros. Aprenda a ver, nas provações dos outros, os males que deve evitar. A experiência é um bem atual que nos impede de repetir o passado em nosso futuro. A vida nos ensina, dando-nos novos problemas antes mesmo de termos resolvido os antigos. Você acha que a educação é cara ou difícil? Ouça o que nos ensina Derek Book. Se você considera a educação cara, experimente só a ignorância. Fim parte 12.